você aqui, tocando em mim. Não era ilusão, era o arder da paixão. Mistura do amor, enfim, está dentro. Você aqui, tocando.